Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje daremos continuidade à leitura do livro Desafio de Amar, com o capítulo 6, O Amor Não é Egoísta. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Filhos, são a tarefa de casa designada por Deus para os pais. Somos comissionados a amá-los, ensiná-los e educá-los para chegarem bem-sucedidos à maioridade. Porém, esse processo requer atenção e foco bastante cuidadoso. Um pai e uma mãe devem diariamente pôr de lado algo bem específico que de alguma forma se colocará em seu caminho, o seu próprio egoísmo. Egoísmo é como uma doença que sufoca nossa capacidade de amar. Enquanto o amor nos pede para negarmos a nós mesmos em favor do outro, o egoísmo exige que nos coloquemos em primeiro lugar, mesmo que seja em detrimento do outro. Quando escolhemos ser egocêntricos, tornamos-nos menos afáveis e contentes, mais necessitados, frágeis e exigentes, mais incontentáveis. Mau humor, impaciência, indolência e irresponsabilidade são apenas egoísmo mascarado. E nós todos nos debatemos com isso. Desprezamos esse traço nos outros, mas o justificamos em nós mesmos. Quase todos os erros e ações pecaminosas causadas por um motivo egoísta. O amor, todavia, não busca seu próprio interesse. 1 Coríntios 13, 5. Ele encontra satisfação em promover a bondade, a saúde e bênçãos para os outros. Pais amorosos são propensos a cuidar de forma mais profunda dos pequenos humanos imperfeitos com os quais compartilham suas vidas. Pessoas altruístas determinam amigos, esposos e pais maravilhosos. Elas são desejosas de colocar de lado seus próprios interesses e deleitarem-se na alegria de amar, festejar e servir. Quanto mais um de nós aprender a diariamente deixar nosso próprio egocentrismo, mais forte, mais amáveis e plenos nos tornaremos. A sociedade nos ensina a focar nossos desejos e sentimentos pessoais como a mais alta prioridade. Mas filhos apresentam constantemente necessidade de alimento, limpeza e orientação, os quais requerem bastante trabalho de nossa parte. Eles choram quando queremos que fiquem quietos, iniciam uma guerra uns contra os outros quando queremos paz e podem bater à porta fechada de nosso quarto nos momentos mais inoportunos. Pais podem concentrar atenção na relevância dessas responsabilidades como algo que limita suas habilidades para fazer o que muito bem lhes apetece. Mas o que nossos filhos fazem, na realidade, é revelar unicamente nosso egoísmo e nos convidar a viver fora dessas constantes demandas. Esse é, de fato, um dos propósitos incomuns da paternidade. Deus estrategicamente usa nossos filhos para nos ajudar a sermos menos egoístas, menos egocêntricos e mais amorosos, mais parecidos com Ele. Deus nos alcança e abastece com profusão de oportunidades para negarmos a nós mesmos, enquanto demonstramos amor sacrificial e paciente através de nossos filhos, simplesmente como Ele faz por nós. Porém, em vigilância para não sermos egoístas perto de nossos filhos, devemos também tentar não ser egoísta para os nossos filhos. Afinal de contas, nossos filhos pertencem a Deus muito mais que a nós. E o mais amável que podemos fazer é, de todo o coração, dedicá-los de volta ao Senhor, cuidando para não colocar nossos desejos por eles ou os seus próprios acima dos desejos de Deus. A história bíblica de Ana, 1 Samuel 1:2, dá-nos uma maravilhosa mostra de como sabiamente vemos nossos filhos. Incapaz de ter um filho próprio, ela orou humildemente e suplicou ao Senhor com todo o seu coração. E ele a abençoou com Samuel. Cheia de gratidão, Ana generosamente dedicou o seu amado filho de volta ao Senhor. E Deus usou-o de forma poderosa para abençoar a nação deles e aconselhar seus futuros reis. No Evangelho de Lucas, vemos Maria e José dedicarem Jesus no templo, Lucas 2:22. Assim, honrando a Deus de forma consciente na maneira com a qual o criaram através dos anos, reconhecendo-o como pertencente ao seu Pai Celestial. Você também é um guardião dos filhos que Deus lhes confiou. Como guardião, você pode tomar plena responsabilidade pela educação, treinamento e cuidado deles para dedicá-los ao Senhor e propor em seu coração edificá-los com a ajuda e graça de Deus. Deve-se recusar a deixar que o seu egoísmo se infiltre no projeto que você foi chamado para executar. Senão, você irá tratá-los como algo irritante, se preocupar com eles como se fosse um bem ou adorá-los como ídolos. Mas, quando você reconhece que seus filhos são propriedade de Deus e que Ele, o guardião, então você pode desfrutar desse tesouro de Deus, certificando-se de que serão bem cuidados e entregues a Ele. Pais, que colocam seus filhos em primeiro lugar ou constrói a própria identidade em torno deles, enfrentam momentos muito mais difíceis para deixá-los partir. Por conseguinte, sejam mais hábeis quando chega a hora de lidar com seu próprio senso de identidade e valor após a partida de seus pequenos. Devemos nos lembrar de que egoísmo e amor são incompatíveis. Você não pode ser expressão de amor real e egoísmo ao mesmo tempo. Egoísmo nos induz a colocar nossos próprios passatempos preferidos, entretenimento e conforto acima das necessidades de nossos filhos. Isso leva muitos pais a se recusarem a ter mais filhos por não quererem se preocupar com ninguém, por não quererem se preocupar com ninguém além deles mesmos. Escolher amar seu filho o motivará a dizer não ao que você quer e a dizer sim ao que eles necessitam. Isso não significa que não possa regozijar-se plenamente, mas não pode negar as necessidades e bem-estar deles, simplesmente para alegrar-se a si mesmo. Em vez disso, o amor luta pelo que é o melhor aos olhos de Deus, e o faz com o coração agradecido por nos conceder a oportunidade diária de amar nossos filhos de forma altruísta e fazê-los crescer mais forte, mais sábios e mais parecido com Cristo no processo. O desafio de hoje diz assim: tire um pouco de tempo para orar e identificar alguns traços de egoísmo em sua vida que possam estar impedindo você de amar seus filhos mais eficazmente. Escolha empurrar para o lado qualquer distração que o impeça de dar o amor do qual seus filhos necessitam. Então, proponha-se a dedicá-los ao Senhor como uma dádiva com retorno nele. Pontos para refletir. O que Deus lhe revelou quando você orou? O que Ele impeliu você a fazer? Como seus filhos responderam a essa mudança em você? Fica o desafio e até amanhã com mais uma leitura do capítulo do Desafio de Amar para os Pais.